O título hoje é Ser Espírita. E para sair de casa de noite, para estar aqui, é porque a gente acredita em alguma coisa, a gente está buscando alguma coisa com força. Ser Espírita. Se a gente pegar lá no Evangelho, tem o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Ele dá uma série de qualidades do homem de bem. O que é o homem de bem? Então ele lista uma série de, como eu disse, qualidades para que a gente possa se considerar um homem de bem, uma pessoa de bem. E aí depois, mais adiante, ele fala nos bons espíritas. E ele já começa na primeira fase dizendo que os bons espíritas são aqueles que através da doutrina ou do comparecimento, do entendimento do que ela nos passa, consegue colocar em prática aqueles mesmos preceitos, que nada mais é do que ser um cristão na palavra, na concepção da palavra. Por quê? Porque o Espiritismo, ele não trouxe nada de novo, entre aspas. Ele se baseia na moral evangélica de Jesus. Só que ele traz para nós de uma forma bem mais fácil da gente entender o que, que significam essas morais. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que talvez vocês tenham até em casa, bem na capa aqui, depois do título ele diz: Explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas circunstâncias da vida. Porque é isso que nos torna melhores, o tal do homem de bem ou o bom espírita. Aplicar aquilo que nós estamos aprendendo ou compreendendo na nossa vida ou nas situações que a vida nos propõe. Então, ser espírita é tentar seguir, né, as orientações que a doutrina espírita nos apresenta. Para nós, que muitas vezes já temos um contato com todo esse ensino já há algum tempo, parece muito simples, parece muito normal, mas comparando com religiões, porque o Espiritismo tem uma base muito forte religiosa, tanto que a gente fala sempre sobre a questão evangélica. Então, comparando com outras religiões, uma das premissas do Espiritismo é dizer que existe um único Deus. Não existem deuses, existe um só. Parece simples, né? Porque nós temos também uma... Nós viemos de um catolicismo, todos nós, onde também já se falava sobre um único Deus. Então, até aí, tudo bem. Mas ele vai mais além disso. Ele nos fala de uma forma que para alguns ainda é um pouco estranho, sobre a reencarnação. Muitas religiões no passado falavam de alguma forma sobre reencarnação, mas nenhuma conseguiu explicar da forma como o Espiritismo explica o processo reencarnatório, como ele se dá e por que que ele acontece. Outra coisa que ele nos fala é sobre a vida após a morte, que parece a mesma coisa da reencarnação, mas não é a mesma coisa. Reencarnação é a volta. A vida após a morte significa que após o corpo perder a vida, aquilo que a todo momento nós estamos tendo contato todos os dias, a vida continua. Nós continuamos a ser os mesmos que éramos quando encarnados. Não muda nada, não vamos para um plano bem melhor que não somos afins e também não vamos para um plano bem pior que também não somos afins. Mas ele também explica de uma forma muito lógica o que, que acontece após esse desencarne. Então, o primeiro livro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro editado, que fala sobre todas essas questões e muito mais outras. São mais de 1000 perguntas com respostas dadas, ditadas pelos Espíritos, para nos esclarecer sobre várias coisas que nós tínhamos noções bastante vagas. Além disso, ele nos propõe a doutrina, a transformação. Como eu disse, que está escrito aqui na capa do livro, o que, que é essa transformação? A compreensão cada vez maior dessa moral que foi nos passada por Jesus, entendível através dos textos que o Evangelho Espírita nos traz, para que a gente consiga se dar conta do que nós estamos fazendo com a nossa vida, ou o porquê nós temos essa vida nas nossas mãos. Qual o sentido, né, da vida? São questões existenciais que muita gente já se perguntou. Qual o sentido da vida? Por que que nós estamos aqui? Por que que certas coisas acontecem com alguns e com outros não? Essas perguntas que nós nos fazemos, elas nos levam a buscar respostas. Algumas respostas, quando nós encontramos, elas não nos satisfazem. Elas não têm uma lógica. São respostas, muitas vezes, vazias ou incompletas. Então, quando nós nos debruçamos e queremos realmente, existe até uma coisa que nós falamos muitas vezes, que é a questão espiritual, que também é explicado nesses livros. Nós somos, através dessa abertura que nós damos, nós nos tornamos acessíveis para que os espíritos possam, através dessa capacidade intuitiva que todos nós possuímos, nos oferecer ideias que muitas vezes nós achamos que são nossas. Diversas formas acontecem isso, mas enfim, essa transformação ela é operada de uma forma muito lenta por cada um de nós, porque nós estamos num meio totalmente material, somos espíritos num meio totalmente material e somos ainda muito fascinados pelas questões materiais. Então, ser espírita é um grande desafio, é um grande desafio. Se nós formos pegar o que diz inclusive no texto, nós ficamos até à margem daquilo ali, mas com certeza todos nós estamos tentando de alguma forma nos capacitarmos, nos melhorarmos, nos tornarmos espíritos mais evoluídos. Isso também é uma coisa que prega a doutrina, a evolução e como isso acontece. Não existe involução, só existe evolução. Podemos ficar um tempo de uma forma quase estacionária até, mas estamos a todo momento tendo as oportunidades de evoluir. E as reencarnações também são para essa oportunidade. Então eu disse que a doutrina ela não criou nada de novo, entre aspas. O que ela nos oferece são explicações com lógica, contundentes, e até filosóficas, e algumas até amparadas pela própria ciência, que são os três pilares da doutrina: a religião, a ciência e a filosofia. Nesses três pilares, ela fundamenta todo o ensinamento que nós nos utilizamos todos para as nossas, esses nossos movimentos que muitas vezes nós chamamos de viver. Muitas coisas que acontecem através desse conhecimento, eles vêm para se somar nessa nossa compreensão. Então, quando nós hoje, se nós formos pensar no surgimento do Espiritismo há 160 e poucos anos atrás para hoje, existiu uma modificação. Era apenas uma doutrina de estudo, de compreensão. E hoje nós temos práticas dentro do Espiritismo, através também do estudo, que nos possibilitam nos auxiliar mutuamente. É isso que nós fazemos. Então, após essa palestra, nós vamos tomar um passe, que é um trabalho também, dentro de uma questão até científica. Quando nós estudamos como funciona um passe, à luz desse Espiritismo, nós entendemos a profundidade e a capacidade que ele tem de nos auxiliar em todas essas nossas esferas, tanto física quanto espiritual. Tem muita coisa para ser falada sobre ser espírita, mas eu repito, todos nós estamos aqui com um objetivo. O objetivo é de aprendermos para que através do nosso aprendizado a gente consiga ter mais qualidade nessa nossa caminhada de vida, compreensão, nos libertando de várias coisas que ainda nos aprisionam, más tendências, negativismo e por aí afora, e através dessa libertação termos escolhas mais subsidiadas, poderia dizer, com mais, através do entendimento, saber por que estamos fazendo tais coisas. É o que se chama também sobre fé sólida ou fé raciocinada. Temos que saber no que nós acreditamos para poder acreditar com confiança e com determinação.